Não adianta você ir não, viu? Eu sei que ela volta, Toquinho. Vai sair, tudo bem. Se produzir inteira pra tentar impressionar alguém, deixa ela fingir que tá feliz. Conhecer gente nova por aí, umas e outras flertar, brigar na boca, achando que assim vai esquecer de mim. Vai não. Vai lá, tenta a sorte. Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, que é pra cá. Pra tentar impressionar alguém, deixa ela fingir que tá feliz. Conhecer gente nova por aí, beber umas e outras, flertar, beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim. Esquece? Vai lá, tenta a sorte. Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara. Eu sei que sua ida tem volta. Sair.